Caminho com a solidão quando estou acordado. Nos meus sonhos você fica sempre ao meu lado. Fico triste assim. Que te veste pra estar junto de ti, por norte, sul, leste e oeste. Saiba que o sorriso teu causa efeito sobre o meu. E saiba que o sorriso teu causa efeito sobre o meu. É uma coisa mágica. Adoro o seu senso de humor, o responsável por meu ardor. Adoro o seu senso de humor, o responsável por meu ardor. Ser a ilusão, o que penso a tua. Imagino só eu com a sua pessoa. Bem provável que mais. Responsável.